começar com essa aqui então. Ah, pode. Só pra frente, só pra cima. Camisa aberta. Divino amor, e a gente reza em volta da fogueira. Mãe divina abençoa nosso trabalho. A força é da floresta, medicina e ayahuasca. Tudo é sagrado, universo infinito está dentro de você. Concentre nesta força para curar, receber. E milhares de anos depois a grande história continua. De manhã o sol vem nos iluminando, de noite reflete a lua. É uma beleza, a força do universo nos convida pra dançar. Superior, trazendo cura, da fogueira.